3858, chame centro Recife, frequência 12685, alterna 125.45. 2085-255, muito obrigado, boa noite, 3858. Receptor localizador visual azul 2781. 2781, torre 118-395. 3895, boa noite. Salvador, boa noite. O azul 2781 está passando externo, visual. Boa noite, azul 2781. Tem livre pouso, 1-0. Vento 1-50 graus, 1-09. Vente livre pouso na 1-0, azul 2781. 1-0. Salvador Fortaleza, via 3119 autorizado, nível 370, decola pista 1-0, curva esquerda, Momo, transição frote, controle 120-8, transponda 5414, 1096. Autorizado 370, 3119 para Fortaleza, decola 1-0, curva esquerda, aumenta a Momo, controle 208, código transponda 5414, gol 1096. Portão 9, chame pronto. 4298, boa noite, senhor, identificação. Autorizado via chegada Mares, desce e mantenha nível de voo 050, altímetro 1021. Autorizado após Pabog, vai ITAP, ITAP Duna. Pabog, ITAP Duna, autorizado até o 050, ativo, altímetro 1021. Quatro, dois, nove, oito, velocidade é critério número 1 para aproximação. Senhor 6313, boa noite, senhor, identificação, autorizado via chegada Bonf. Desça e mantenha 4 mil pés, ajuste de altímetro no 021. Azul 2781, no solo 50, ao livrar a direita 1219, solo. Direita 1219, boa noite, Azul 2781. Solo Salvador, é o Azul 2781, boa noite. Boa noite, Azul 2781, táxi Alfa Quilo para o pátio 3, posição 3, ônibus. Alfa Kilo, pátio 3, 3, 2, 7, 8, 1, 2, 3. Sul 4298, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray da Vista 90, informe. 2000 ILS, padrão 90. Sul 4298, confirme indicada. 270, já em redução para desse lugar. 6313, redução para 2209. Confirme 2209? 220 mais, então. Reduzindo agora, 6313. A 3.3 desce para 3.000 pés, altímetro permanece no 021, está livre da restrição de altitude em Pelô, reduz agora para 200 mais. Salvador, boa noite, o 3.8.5 da TAM, ciente das condições, Guarulhos. Para 3.8.5, Salvador, Guarulhos, via para o Zulu 10, Taubaté. Nível 340, decola, saída da Eulida Motiva, primeira curva direita após a decolagem, controle 120.8, transponder 5422. Conforme para... para Guarulhos, entre os voos ainda até Taubaté, mais um 340, decola da 10, faz da Elvia da Morte, para a primeira curva direita, 208-5422. Está no gate 3, o 3895. Portão 3, me pronto para pushback. Chamaremos. Salvador é o TAM 3305, transferido. TAM 3305, boa noite, excelente identificação, voo Itape, após Itape Duna, via chegada a Mare, autorizado descida até o nível de voo 050. 050-3305, voando Itape. 6313, desça para 2000 pés, reduza para 1709, aguardando autorização para o ILS. Tráfego que o precede na aproximação passando do Duna, lembra, é 190 com velocidade reduzida. A Palma, meu bravo, Vitor Tango, boa noite, excelente identificação. Mantenha nível de voo 2-0, voo Itape, em Itape, intercepta via chegada Mari. Autorizado, descida até o nível de voo 050. Realmente mantenha a proa de Itape após Itape Duna, bravo e portanto. Estabilizado, cadê a 9? 4298, torre 198, decimal 95. 1895. 6313 autorizado, final ILS excluído, a pista 90, reduzido. 0 vento é 140 graus, 109. Teve pouso na 10, 4298. Agora sim, recebi o protegimento. Salvador, o voo 99, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, chame táxi, voo 0996. Mandar, voo 0996. Solo, TAM 3895 no 3, pushback acionamento. Autorizado, TAM 3895, autorizado, pushback acionamento, chamaremos. Chamaremos. Tinha 313, estabilizou? Afirma, tipo aeródromo aviso. Tinha 313, chame torre 198, decimal 95. 2895-63. Salvador, Oceania 6-3. Oceania 6-3, aguarde autorização de pouso. O ajuste é 1021. Guardando autorização de pouso, 6-3-3. Senhor, vento 4298? Vento 150 graus, 109. 7. Azul 4298, no solo aos 06, direita 1219, solo. Direito 219. Solo Salvador, boa noite. Azul 4298, 4298, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. 4298. Para o táxi, o Boa Novena 961, no frente 6 a bordo, 3 horas, já estou na frente aí na Teresina. Agora 96, livre táxi até o través do portão 05. Táxi, estou autorizando para o través 05, no frente 95. Desça para 2 mil pés, autorizado, final ILS X-Ray da piscina 0, informe estabilizado. 2 mil pés, chama estabilizado, 3305. Bravo Vitor Tango, tem condições de voar, Duna? Foi Duna, é descida para 3 mil pés. Bravo, Vitor Santos. Parabéns, 3 mil pés de Bravo. Taxa 3895, 166 a bordo, 3:55, com fim. Quantos a bordo, 3895? 166, 176. Táxi autorizado, Índia e Alfa, até aqui, espera no ponto, espera 1895, ajuste de altímetro 9021. Tive táxi até o ponto de espera lá na 219, 18,95, obrigado. Olá, 6393, boa pista, nosso discurso. Olá, 6393, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Fala, Azul 4298, antes da Juliette. Azul 4298, mantém a posição antes da Juliette. Mantendo, Juliette, 4298. 1096. Táxi autorizado via Índia Alfa da Ponte Espera, 118. Décima 95, ajuste de altímetro 1025. Autorizado táxi, seguindo a Índia Alfa, 2095, corregou no 096. Azul 4298, direto táxi em Juliette, posição 1. Juliette, gate 1, 4298. Boa noite, voo no 096. Mantenha o ponto, espera. Espera, voo no 096. Xené 6313, táxi Juliette, portão 4. Portão 4, você. Boa noite, TAM 3815, livre decolagem, dá 10, vento é 150 graus, 109. Livre decolagem da 10, 3215. Voo no 096, autorizado a linha e manter após a decolagem do R2 da TAM. A linha e mantém após decolagem do TAM, voo no 096. TAM 3815, decolado ao 14, controle 1208. 1208, Salvador, TAM 3815, boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3895, passa 1100 pés na Dael. Sobe 340, saída da Elvis. 340 no perfil da Elta, 3815. Completa final, chama a torre 10295, 3305. Obrigado. Golo 096, livre decolagem da 10, vento 1950 graus, 109. Livre decolagem, voo TAM 3305, vento 140 graus, 109, autorizado pouso, pistão no zero. TAM 3305, copiou? Positivo, senhor. Na linha de pouso, na pista 10, 3305. Voo 1096, decola aos 17, controle 1208, tem um bom voo. 208, boa. Salvador, boa noite, zona 096. 096, sobe 370, via saída Momo. 370 na Momo, zona 096. Atingindo 3.000, Bravo, Tertão. Avitostango, desce para 2.000 pés, 1.021, autorizado ali. 021, ajuste, totalizado 2.000, Bravo, Tertão. 3.305, solo 1.9, direito 2.19, solo. Salvador, boa noite, já 305, lembrando na Fox Trot. Tram 3305, táxi Alfa e Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o 05, Tram Estabilizou, bravo, Tertão. Posição completa, sinal IRS, chama a torre 152, Maduro. Torre 1295, obrigado, volante. Boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, Caparro, meu, bravo, Tertão, estabilizando. Bravo, Vitor Tango, continue a aproximação, vai prosseguir pouso no 7 ou no 0? No 7, senhor. Geral 77, então chame para girar a base no 7, chame para cortar mais o plano. Reportará para cancelamento, Bravo. Uno 096, chama agora o centro Recife, no 26.85, alterno no 2545. 2385, 2545, 0096. Base para a direita, dá uma 7, aposta na final. Prezado, girar a base, aposta na final, dá uma 7, bravo, e percebe. Delivery 4235 via Ponta Arrival, clear descent to 2000 feet, attempt is heading 1021. Okay, via Ponta Arrival, down to 2000, 1021. Final no 7, baixado, travado, bravo, tentando. Livre pouso, bravo, tentando. Vento 1, 40 graus, 1, 0, 9, pista no 7. Pouso autorizado, bravo, tentando. Então, o solo aos 2,6. Autorizado o parque de retorno até seu pátio, estacionar a transferência. Salvador, boa noite, bom, 9246, tem a Fox, cruzou 275, foi descida 190. Boa, desce para 3 mil pés com ajuste no 021 no via chegada com que? 3 mil via 621, 9246. Salvador, Ocean Air 6313 para Guarulhos, informa com Foxtrot. Aguardo cópia, Foxtrot Salé 6313, pronto, cópia. Pronto, para cópia, 6313. Autorizado, Salvador, para o aeroporto Serra Bravo, Golf Romeu, via Anfezulu 10, Taubaté, nível de voo 360. Decola da pista 10, curva direita, saída da Euleda Motiva. Transponder 5432, controle Salvador, fere 120, décima 8. Transponder 5432. Afirmo, 5432. Autorizado Guarulhos, via Pêssulo 10, Taubaté, nível 360, decola da 10, primeira curva direita, saída da Elveda Motiva, transponder 5432, controle 120, decimal 8, hoje na 6313, posição 4. Xené 6313, posicionamento correto, na posição 04, chame pronto. Chamarei. Alô, Salvador Azul 4980, teria saída prevista para Recife? O senhor já pronto cópia? Já está pronto cópia. Autorizado Salvador para o aeroporto Serra Bravo Romeu Foxtrot, nível de voo 350. Decola da pistola 0, curva à esquerda, saída Pucajamo Aru, via Pesulu 17. Transponda 5436, controle Salvador, Pérez 20, décima 8. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Zulu 17, saída Puca Caju, o transponder, qual é esse transponder? 5436. Faz o, e o controle 208. Seu fechamento correto na posição 01, no chame pronto. Control is Azul 4235, clear to the approach, starting from Duna. Via da Alaska, Azul 4235, altimeter city 1021. Clear to the ILS, 1021 on the altimeter, 4235. Tio Nuno 70, via chegada Mário, autorizado descido até o 050. 050, via Mário, do 970. And we have the runway in sight, 4235. 4235, contact tower 11895. 1895, 4235. Bom, o 1170 autorizado para a posição ITAP, descida até o 050. ITAP, 0, bom, 970. Boa noite, uma via chegada, desce para 4.000 pés, ajuste do altímetro no 021. Mantenha a via chegada 182. Salvador, boa noite, o CN6224, formação Foxtrot 18. Vamos, Gestão 6224, número 4 na aproximação, autorizado de descida até o 060, mantenha a via chegada, Mari. 060, via chegada, Mari. 246, desce para 2.000 pés, ajuste no 021, autorizado ELS no 246. 2.000, autorizado ELS, igual no 246.